Vamos conversar com o deputado Oliveira Filho, deputado que é presidente do PRB no Paraná. Deputado, você está fazendo uma visita à região aí, quais são essas as notícias alvissareiras que o senhor traz aqui para a gente? Olha, Cristina, eu fui tão pego de surpresa, amigo da CBN, eu fui tão pego de surpresa quanto você, né? Eu estou na presidência do PRB no estado do Paraná e tenho visitado as regiões para estabelecer da musculatura, crescimento, prestigiar os presidentes das municipais, fazer convite, como fiz ao meu amigo doutor Sidney Prestes, para assumir a coordenação da Costa Oeste, quando eu fui pego por um convite dele. Olha, eu fiz para ele uma pergunta, eu falei, vem cá, aqui em Foz do Iguaçu, qual é a maior necessidade que vocês têm aqui para que eu possa, de alguma forma, ser um interlocutor em Brasília para buscar o que é de mais necessário? Ele falou disso, de um deputado federal, até porque nunca ninguém tinha dito isso para mim. Foz do Iguaçu precisa de um deputado federal, achei até estranho. Ele falou, não, estou falando sério. Eu estou lhe fazendo um convite para você não só mudar o domicílio eleitoral, mas vir morar em Foz do Iguaçu. Foi um convite que, num primeiro momento, me deu um choque, mas, no segundo momento, me caiu a ficha, não seria má ideia se eu viesse morar em Foz do Iguaçu. Até porque o senhor me dizia que não tem compromisso especial com nenhuma cidade, nenhuma região. Em especial, né? Eu venho do segmento religioso, né? Eu sou pastor, fui eleito pelo segmento religioso, e está na hora de eu buscar, não apadrinhar, mas adotar uma região para eu trabalhar. E num momento bom, no meio do mandato, podendo de alguma forma mostrar serviço. Então, Foz do Iguaçu, as suas cidades, é uma cidade estratégica para o Paraná e para o Brasil. É a cidade que faz fronteira com dois países e precisa de alguém que possa intermediar, fazer essa interlocução, que seja da base, como eu sou da base da presidenta Dilma, fazer essa intermediação com o governo federal. Em uma rápida conversa aqui, deputado, nós podemos perceber que o senhor tem um carinho todo especial aqui pela nossa região, por Foz do Iguaçu. Esteve recentemente com o ministro da Pesca, o senador licenciado Marcelo Crivella, falando sobre as ações aqui no lago de Itaipu. É verdade. Nós queremos colocar a tilápia. Você sabe que a tilápia é o frango da água. É um peixe extremamente saboroso, fácil de ser cultivado. Você pode tirar 3 safras de tilápia por ano. E não é inteligente um país que tem as águas continentais que nós temos, os lagos, os rios que nós temos, ter que importar peixe. Isso é um absurdo. O Brasil hoje importa peixe de Honduras, né? E se nós ensinarmos o pescador a criar peixe, a gente vai ajudar o pescador, nós vamos fazer com que o peixe barateie. A dona de casa conhece muito bem a sardinha em lata, né? Você sabe quanto custa o quilo daquela sardinha, que a gente diz que é baratinho, a latinha? 90 gramas de sardinha custa... 1 quilo de sardinha em lata está na casa dos 30, 35 reais. Não é um valor tão acessível. Não é verdade? Então, o peixe tem todos os benefícios que você sabe, Cristina, para a saúde, mas quando a dona de casa chega na prateleira, olha o preço do peixe e olha do frango, ela vai levar o frango porque o frango está muito mais barato que é o peixe. E até porque aqui ainda não se tem ainda aquela cultura, o Brasil não tem a cultura do consumo de peixe como deveria ser ainda. É verdade. Eu sei que está aumentando, mas ainda falta ainda assim um incentivo maior. É um dos poucos países no mundo que o peixe não é muito consumido. Maneira que deveria, Na maneira que deveria. Isso passa por vários fatores. Produção, inclusão na cesta básica, desoneração, e que essa desoneração chegue aqui. Porque não adianta a presidenta desonerar lá em cima se ele vai ficando represado no meio do caminho. Para que o peixe se torne mais barato, e aí sim uma campanha de conscientização. Eu creio que o brasileiro gosta muito de peixe. Eu acho que o maior entrave para que o consumo aumente é justamente a questão do preço. O peixe ainda está muito caro. Cristina. É o que nós falamos, a questão do incentivo. Do incentivo. Se melhorarem os preços e se fazer também uma campanha de incentivo para o consumo do peixe, que é muito mais saudável, até do que a carne de frango, do que a carne bovina, nós acreditamos que esse consumo vai aumentar. O Brasil possa aí subir nessa escala mundial. É verdade, isso vai ser bom para a saúde do brasileiro, é uma prevenção. Porque hoje nós estamos apagando incêndio, você viu o buchicho que deu essa questão dos médicos estrangeiros ou os médicos cubanos, mais uma situação de emergência. A questão do consumo de peixe, nós estaremos fazendo uma medicina, uma consulta preventiva também. Deputado, o senhor citou agora, assim, muito en passant, mas a gente conseguiu pegar aqui no ar essa sua ideia aí de transferir o seu domicílio eleitoral aqui para Foz do Iguaçu. Podemos contar já com o deputado federal? Olha, na ideia não foi minha. A ideia, o convite foi feito pelo Silvio, né? O Sidney, melhor dizendo. O convite foi feito por ele. Me pegou de surpresa. E eu achei uma excelente ideia. Depois que a ficha caiu, eu falei, mas por que não? Foz do Iguaçu, a região de Foz, é um lugar extremamente gostoso, bom. E se há realmente a necessidade de um trabalho de um parlamentar, se há essa necessidade, se as pessoas, se o meu presidente, ele está aqui, né? Eu confio no julgamento dele como meu companheiro de partido. Se ele vê essa necessidade, eu não vejo, a não ser convencer a patroa, né? Tem que convencer a dona Deusina. E o meu secretário fica me olhando com cara feia, você vê ali? O secretário-geral do partido já fica olhando com o nariz torcido. Mas olha, Cristina, eu posso dizer para você que não só eu não gostaria de mudar só o domicílio eleitoral, entendeu? Eu acho que se eu tenho que abraçar a cidade, eu tenho que morar nela, eu tenho que respirar ela, eu tenho que viver ela. Até para entender bem as necessidades. Exato, eu tenho que sofrer os sofrimentos da cidade para que eu possa, quando for falar com legitimidade. Tá certo, então, nós vamos contar com isso, então, já tem negociações, conversações a respeito disso, ainda é uma ideia que precisa ser amadurecida? Nós não temos muito tempo, o que tem que ser feito precisa ser feito logo, sabe? O Brasil, assim como Foz do Iguaçu, como o Paraná, tem urgência, tem pressa, então essas coisas, eu diria que está quase certo a minha vinda para Foz do Iguaçu, mas vamos somar um pouquinho só para a gente ter 100% de certeza. Vamos aguardar então para saber quando é que nós vamos poder comemorar. Deputado, eu quero fazer uma pausinha com o senhor e conversar também com Sidney Prestes, que recebeu o convite e está assumindo aí a coordenação da região Costa Oeste aqui do PRB. Sidney, como é que foi esse convite? Também você estava esperando? O que nós podemos esperar agora dessa atuação aqui pelo PRB na região? Primeiro, minha saudação especial a você, Cristina, aos amigos da CBN. Olha, fiquei muito honrado e satisfeito com o convite do nosso deputado Oliveira Filho, deputado federal atuante. E com certeza eu assumi de pronto, me prontifiquei pelo partido, pela sigla, e vamos procurar fazer um engrandecimento do partido aqui na nossa região. E quando ele me perguntou o que Foz do Iguaçu precisava, eu não titubeei. Nós precisamos de recursos federais. E recurso federal, quem traz para nós são os deputados. E Foz do Iguaçu, historicamente, tem uma dificuldade muito grande de eleger parlamentares. Talvez pelo fato dos votos serem diluídos com candidatos de fora. E como ele é residente em Curitiba e o compromisso dele é com o estado do Paraná, eu fiz o convite, ele pensou e logo em seguida falou, não seria uma má ideia. Porque seria muito fácil trabalhar ele, porque ele tem voto no Paraná inteiro e mais os votos de Foz do Iguaçu, certamente ele seria um deputado eleito, residente, morador, conhecedor da nossa cidade. E nós vamos estar ali junto e torcendo para que essa decisão, esse convencimento da patroa lá, né? Acho que vou até mandar um e-mail para ela, uma conversa. Porque nós brincamos aqui que trazendo ela para um final de semana prolongado aqui, né? Um pouquinho antes de chegar o verão, logicamente que ela sai de Curitiba, a temperatura é bem diferente. Mas a gente, né, vai tratar de recebê-la muito bem aqui, quem como é característica dos iguaçuenses. Quem sabe uma terceira, não, porque quem está com 35 anos de casado já é terceira, quarta, quinta lua de mel, né? Quem sabe uma quinta lua de mel, ela se convença. Foz do Iguaçu é uma cidade hospitaleira, o povo aqui é muito agradável, acho que ela vai gostar e vai ser uma honra, um ilustre como o nosso deputado aqui representar a nossa cidade aí em Brasília. Que bom, nós vamos ficar no aguardo então, deputado, esperamos que a próxima vez que o senhor venha nos visitar aqui, já que nós possamos já anunciar sua permanência, sua transferência já em definitivo aqui para Foz do Iguaçu, fazemos voto que isso aconteça rapidamente. É bom frisar que não é só o domicílio eleitoral, como feito em algumas épocas aí, ele vai residir, conhecer, morar em Foz do Iguaçu e defender os nossos interesses em Brasília. Nós temos brasiguaios, nós temos sacoleiros, na verdade, nós temos gente que trabalha, que precisa de um pouco de defesa também, de alguém que entenda isso. Certo, deputado, a gente agradece a sua presença aqui, esperamos vê-lo muito em breve aqui já como morador de Foz do Iguaçu, o senhor e a sua família. Obrigada, Sidney, também. Eu agradeço. Pela sua presença. E esperamos agora que essa atuação aí como coordenador da região Costa Oeste, frente ao PRB, que possa trazer muitos benefícios aqui para a região. Essa é a nossa vontade. Com certeza vamos trabalhar para isso. Obrigada também ao Wilson Santos, secretário-geral do PRB, que trouxe o deputado e o Sidney Prestes aqui com a gente. Deputado, mais uma vez, Cristina, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, a forma como vocês me receberam aqui na CBN, a forma carinhosa, o jeito caloroso de vocês, realmente são temperos e ingredientes que vão tornando a minha decisão mais fácil ainda de me mudar aqui para Foz do Iguaçu. Muito obrigada. Sidney, muito obrigado. Mais uma vez.